Ora, muito boa noite, bem-vindos ao Sporting 160 desta noite. Hoje não está cá a Mariana, quem manda já um grande beijinho. Hoje ficou de folga. Estou cá eu e o João Castro, do lado do Sporting 160, e os nossos convidados, o Pedro Duarte e o Rui Dias, que vamos já cumprimentar do projeto do Espartano. Vamos falar um pouco da atualidade, um pouco, bastante, diria também, da atualidade leonina e também do projeto do Espartano, conhecer aqui um pouco mais a fundo sobre o projeto. Pedro, boa noite. Obrigado por terem aceitado o convite e bem-vindos. Olá, Obrigado. obrigado Pedro, obrigado João. O prazer é nosso. Obrigado. Rui, obrigado também. Obrigado, eu. É muito bom estarmos aqui juntar assim, os nossos projetos. É muito bom Sem sinal. dúvida. Obrigado pelo vosso convite. Muito bem. João Castro, Ora, boa boa noite a noite. todos. Estás bonzinho? Já há muito tempo que não falava contigo. Já há muito tempo, já há um bocado. Sim, E mas há bocado. agradecer aqui ao Rui, que eu tenho falado regularmente, e ao Pedro. É sempre bom ver projetos do Sporting estarem juntos, já que algumas Acho que é pessoas isto não que é a conseguem união, ver o não é? Sporting. Isto é que é a É, união, não é? exatamente, isto é que é a união, e portanto fico muito contente. Ainda há pouco tempo estive a ver o Rui Dias a entrevistar o Mustafa, portanto. Exatamente. E portanto são projetos que se complementam todos, porque cada um tem a sua, obviamente, o seu espaço, e é muito importante que o Pedro e o Rui continuem, e portanto dá-lhes força, e que precisarem da nossa parte, contem connosco, porque é muito Obrigado. importante ter mais vozes leoninas, até porque nós temos que ir de férias de vez em quando também, convém, mas é para... e depois nas férias queremos ouvir alguém, não é? E depois não temos ninguém para ouvir, e portanto temos que combinar isso das férias para fazer aqui uma escala para não irmos todos ao mesmo tempo para ver. Exatamente. Muito bem. Feitas as apresentações, já vamos falar do jogo que o Sporting venceu diante do Paços Ferreira. Antes, eu queria apenas fazer aqui dar aqui nota de uma alteração no, no, nos patrões. Para já agradecer aos patrões do Sporting 160, que atingimos até o nosso máximo. Para quem não conhece como é que funciona a comunidade dos patronos ou do Patreon, os patronos podem entrar e sair quando bem quiserem, e portanto o nosso número de patronos tem andado ali sempre, sobe e desce, sobe e desce. Neste momento atingimos o nosso maior número de patronos que têm suportado este projeto. Que essencialmente o objetivo era os programas ao vivo e que irão acontecer a partir do momento em que isto seja possível fazê-los. Estamos neste momento com 120 patronos. Também esta semana, na realidade foi no fim de semana, fizemos uma votação no Patreon e foi unânime, 100%. Todos os que votaram, que foram um terço dos patronos, acharam interessante a ideia de criar o Discord do Sporting 160, onde nós queremos criar uma pequena comunidade, para já de patronos do Sporting 160, para discutir os assuntos do Sporting, diferentes temáticas, e em princípio, se tudo correr bem, na próxima quinta-feira, no dia do Sporting Tondela, vamos abrir o Patreon a todos. Muito rapidamente, porque também não quero tomar o tempo a mostrar aqui o Patreon, vou só partilhar aqui muito rapidamente. E como podem ver, nós criamos já um conjunto de canais, coisa muito simples. Pós que são patronos, entram automaticamente e o Discord e o Patreon estão ligados e automaticamente ficam logo com acesso aos canais. Nós criamos alguns canais e o que vai acontecer é a partir do momento em que nós abrimos para todos, os patronos vão ter acesso a dois canais que em geral não têm e que têm a ver essencialmente com o Sporting 160, com o programa e que lhes permite, obviamente, sugerir temas, questões aos convidados. Portanto, aqui há algumas vantagens em relação, obviamente, a quem nos suporta neste momento no Patreon. Muito bem, feitas esta pequena nota e esta pequena apresentação do Discord do Sporting 160, vamos passar. Vou só aqui buscar aqui o meu guião, porque eu também tenho aqui um guião para hoje à noite, para não me esquecer aqui das coisas. Muito bem, então vamos começar. Nós dividimos isto aqui em três grandes temáticas. Vamos começar a falar do Sporting Paços Ferreira, do jogo, deste último jogo, da vitória por 1-0 com o golo de Jovane. Depois vamos falar do projeto Espartano. Temos aqui mais alguns assuntos e, entretanto, quem nos estiver a ver poderá, obviamente, fazer as suas questões e nós iremos colocar aos nossos convidados. Muito bem, vamos começar Pedro e Rui, vou começar por vocês, uma primeira reação ao jogo, como é que vocês viram o jogo, uma vitória sofrida, mas 3 pontos, como é que viram este regresso ao Alvalade sem público e com um ambiente um bocadinho diferente daquilo que é normal? Como Varandas gosta, não é? Sem público, pois, ninguém sabia, ninguém aplaude. Mas tem feito muito para isso, o que é pena. Mas é foi claro. A primeira vez há já algum tempo que ninguém se descalçou. Nada, nem não houve essa polémica. Não houve nada. Pelo menos nisso melhoraram. Exatamente. Nisso melhoraram. Okay. Bah, é assim, eu posso começar. Eu digo que tu disseste sofrível, utilizaste essa expressão, não foi? Foi assim uma coisa. É que é exatamente neste momento um bocadinho isso que sinto a ver o jogo e tenho grande pena, porque havia alguma ansiedade, eu acho que nesta pandemia que toda a gente viveu e que estamos a viver ainda, porque isto ainda não acabou, ainda está longe de acabar, infelizmente, mas estávamos todos com alguma ansiedade de começar os jogos de futebol. E é pena, porque as pessoas estão a começar a ver os jogos de futebol, mas aquilo está a ser tudo menos aquele futebol que nós queríamos ver, não é? Resultados completamente atípicos, enfim, os jogos, de facto, os jogadores, coitados, arrastam-se, ou aí também, enfim, eles... Acredito que eles façam o melhor que podem. Nomeadamente o nosso futebol. Não houve aqui, a meu ver, não houve aqui grande diferença. Não houve grande diferença porquê? Porque eu vejo o Sporting um pontapé para a frente, vejo sem fio de jogo, a meio campo, não há ali um transporte de bola, não há jogadas, temos dois alas com ponta de lança, mas depois também ninguém os serve. Vimos ali um ou outro jogador, e atenção, eu lembro-me quando o Paulo Bento chegou, os miúdos todos a jogar, não é? Epá, estava com aqueles primeiros jogos, os miúdos tinham de se adaptar e também crescer e ganhar ali algum ânimo, e depois a coisa resultou e quase que fomos campeões, e não fomos por acaso, enfim, por um mero acaso. E acho que deve-se dar tempo aos miúdos, mas o curioso é que os miúdos jogaram muitíssimo bem. E quem não jogou, de certa forma, quem deveria, eram aqueles que já lá estão há algum tempo. O Acunha está gordo, está pesado, não se constrói, faz pouca coisa. Valeu-nos, de facto, o Wendel, que depois ali no final do jogo tem ali um rasgo de jogada, e foi travado em falta, e por acaso o Giovane, o jogador dos 300 mil batuques, lá deu uma batucada lá para dentro e lá meteu um grande golo. Um jogador que, curiosamente, via-se que era um bom jogador, ninguém apostava nele, sabe-se lá porquê, mas, de facto, o jogador, se lhe derem confiança, ele vai. E foi aquele que mais desequilibrou, eu acho que foi aquele que mais me saltou à retina do jogo. Nos dois jogos, Pedro. Nos dois jogos. E nos dois jogos tem sido o jogador que mais, melhor, pelo menos que tem melhor, mais destaque e com melhor forma, okay, sem dúvida, neste momento. Estávamos a comentar este, não é? Pronto, o outro, enfim. E, de facto, um Sporar que falha isolado, quer dizer, como é que é possível? Não se pode falhar. Isabela. Estamos no Sporting, não se pode falhar. Epá, é isto. Veja ali jogadores a mais. Olha, eu sou de sincero, eu tenho de fazer um esforço para saber às vezes que jogadores é que estão lá no plantel a jogar, porque não têm qualidade, não te chamam à retina. Epá, e temos agora os miúdos, que nós se calhar estávamos naquela, epá, olha, vamos jogar com miúdos, vamos lá ver se isto aguenta. Foram os que melhor fizeram exibições individuais com maior destaque. Por isso, quando eles se conseguirem, sim, aí sim, conseguir transformar ali numa equipa, eu acho que poderemos ter ali casos sérios de sucesso. Muito bem. Rui, e tu? O que é que acrescentas ao quê? Eu primeiro queria frisar uma coisa, que foi o Castro, no último podcast aqui do 160, disse que se fosse por ele apostaria no Venda ali no Matheus Nunes. Sim, exatamente. Dito e feito. Portanto, será que o Castro aqui... Acho que o Amorim não vira o 160, não é, Bernardo? Há ali ligações. O Castro tem ligações. Ele, na verdade... Se calhar ainda vou descobrir que ele anda aí metido com a direção. Foram 8 milhões para o Amorim e 2 milhões para o João Castro. Exato, o Castro tem que ver as contas do Castro. Epá, há uma coisa que eu aqui não gosto no sistema do Amorim, e há outra coisa que eu gosto bastante, Eu gosto bastante dos três avançados ali juntos, lá à frente. Outra coisa que eu não gosto é as cinco defesas, pá. Não gosto, não gosto. É muito defesa, não gosto. É pá, tudo bem. É o pontapé para a frente. É pá, tudo bem, dizem, este gajo é para construir. Pá, mas praticamente são cinco defesas. E há um ponto negativo, para mim bastante negativo, que é a lesão do Vieto. Eu acho que, epá, eu acho que é um jogador que é muito bom e epá, pode montar. Eu acho que o gajo. Sim, eu acho que está a ser massacrado, na minha opinião, acho que está a ser um bocadinho massacrado por injustamente em alguns casos. Faz-me lembrar, eu dei esse exemplo, acho que faz-me lembrar um bocadinho o Brian Ruiz, que depois ficou marcadíssimo por esquece tudo para trás do que ele fez por causa daquele. Falhança absolutamente inacreditável, mas a verdade é que nós somos muito, nós fazemos isso com muita regularidade, massacramos os jogadores muito cedo, e depois, se ele vier a dar alguma coisa, até quase que esquecemos, já fizemos, e já vem, isto já vem, basta lembrar o famosíssimo caso do Acosta, que nos primeiros tempos em Alvalade aquilo foi massacrado e depois fartou-se de marcar golos e dar-nos o título. Mas nós temos muito esse caso. E esse caso do Vieto parece-me um bocadinho um pouco dos que possa estar a acontecer. Mas siga, não te queria cortar aí o pensamento. Não, tudo bem. Epá, o Vieto, pronto, é como estou a dizer, eu acho que ele pode render muito mais, mas mesmo assim, mesmo que não tenha aqueles números, dá para ver que há ali fogacho e precisa de... É uma pena esta lesão. O Jovane, mais uma vez, salva, portanto, como o Pedro aqui disse, para este lado, no meu caso. Sim. Os batuques, pronto, parece que os batuques marcaram, foram, mas é um jogador muito bom, porque é um daqueles que resolve jogos assim, com um remate, dá ali um fogaz de individualidade e salva o jogo, portanto, mesmo contra o Vitória, portanto, contra o Vitória de Guimarães, epá, o jogo foi um bocado fraquinho, é muito baseado em fogazes individuais. Portanto, para mim, é o que eu estou a dizer, em termos gerais, há um ponto positivo que eu queria realçar, que são os três avançados. Eu gostei. Sim. Eu gostei da equipa jogar com três avançados. Não é aqueles extremos assim, não, é os três avançados. Apontados à baliza mesmo. Apontados à baliza, portanto, exatamente. Verticalidade exato, e, pá, eu gostei bastante disso. Como o Pedro disse, o Sporrar parece que houve ali uma que se encolheu, viu a bola passar, oi, não quer marcar. Ali falhou um bocadinho. Quaresma teve uma boa exibição também. Já vamos falar dos jovens jogadores antes de. Já vos vou passar. Okay. Primeiro, só esta primeira reação. Já vamos à análise ao lançamento dos jovens e também perceber a vossa opinião em relação a esta aparente mudança de paradigma, seja ou não imposta pelo treinador, que está a acontecer e que vamos ver se vai se manter para a próxima temporada. João Castro, eu sei que estás aí muito caladinho. Estás mortinho por falar. Não, mas vais ter que comentar e eu vou começar por uma pergunta que eu não tinha aqui, mas vou aproveitar que está aqui no chat, que é, já que acertaste na semana passada, então quem é que vai ser o Vieto na quinta-feira? Estão aqui a perguntar e, portanto, diz lá qual é, o que é que o WhatsApp do Ruben Amorim te mandou para substituir na quinta-feira. Vê lá bem e quem é o teu palpite para quinta-feira? Epá, é que o Sporting, aproveitando aqui as palavras do Pedro e depois também ainda as do Rui, é que, e já tinha falado disso, e eu e tu já tínhamos, ao longo desde esta época, realmente o que se nota é a falta de qualidade, não é? É claramente a falta de qualidade e o desequilíbrio do plantel. E esta lesão de Vieto ainda mais nos vai proporcionar essa percepção, mais percepcionar essa percepção de falta de qualidade e de substitutos à altura. Porque aqui o Ruben Amorim, na minha visão, tenho aqui quatro opções, e eu vou deixá-las no ar, e depois vou dizer qual é que eu escolheria. Tenho a opção mais fácil de todas, é pôr o Plata na direita, deslocando o Jovane para a esquerda. Né? Plata tem estado horrível neste sistema tático, tecnicamente horrível, estragou o jogo todo do Sporting quando entrou, portanto, Ruben Amorim deve ter posto as mãos à cabeça, porque perdeu ali muitas, muitas bolas, vocês viram, e portanto, o Sporting encolheu-se ainda mais na segunda parte, porque Plata nada acrescentou, e portanto, quando se ouvia. Depois, a segunda hipótese, a meu ver, seria adiantar Camacho, portanto, pôr o Camacho a jogar para o lado esquerdo. Outro jogador que está a fazer um regresso miserável. Já lá vamos, não é? Também a Camacho, mas pronto, também lá está. Aquilo que o Rui diz e bem, o Rui ou o Pedro, já não me entendi, por causa dos laterais do Sporting, que o Acunha estava gordo, acho que foi o Pedro. Sim, foi o Pedro. Estava gordo. o Sporting a construir. Eu deixei passar essa, falar mal do Acuña aqui é perigoso, mas pronto, eu vou aceitar essa. Pronto, é só para melhorar, é para motivar. Isto é só para mudar, eu deixei, porque ele disse de uma forma que estava, notava-se que não era. Foi carinhoso. Foi carinhoso, exatamente. Eu deixei passar essa, pronto. E portanto, o que é que poderá acontecer? É realmente colocar o Ristovski e o Rosier, ou o Rosier na direita e subir o Camacho. Isso é uma possibilidade, e Camacho, e o Sporting não está a funcionar muito por causa dos laterais. Aquilo que o Rui estava a dizer em termos de construção e tudo, o que falta é por causa dos laterais. No Braga, o Ruben Amorim conseguia que os laterais dessem muita projeção, quase encostando-se aos avançados, mas nas linhas, e o Sporting ganhava projeção ofensiva. E agora, como a Cunha não sobe tanto, e Camacho, epá, o Camacho acho que não tentou nenhuma finta, nenhum duelo um para um neste jogo. Não, vinha sempre para trás. Vinha sempre para trás e passava para trás. Para trás. Ou seja, está-nos a afunilar ali o jogo. E a nossa sorte neste jogo foi, e respondendo aqui ao Sérgio que estava no chat, o Sporting construiu um bocadinho mais pelo meio porque teve já o Wendel, e o Matheus Nunes também ajudou. E o Wendel consegue transportar bola e queimar linhas rapidamente, e portanto o Sporting até se safou na primeira parte, nos primeiros minutos, porque houve ali alguma movimentação. Consegui, então, mas quem é a tua solução? Minha terceira, então, hipótese. Não? Tu vais a terceira. A segunda, a terceira. Sim, vou para a terceira hipótese. Era lançar Joelson, seria uma surpresa. Joelson foi integrado hoje. É um jogador que pode voltar. Eu acho que vai ser difícil ser lançado logo assim de titular. Era muito, muito arriscado ou muito corajoso, mas pode ser uma solução. Porque eu acho que esta saída de Viet por lesão vai abrir espaço a Joelson, pelo menos para o banco, e depois não me admirava nada que o Ruben Amorim lançasse o miúdo nos últimos minutos, até fresco, pode ter ali uma preponderância. Ou então, e aqui para azar do Rui Dias, o Ruben Amorim pode mudar a frente de ataque. E quer dizer, como é que vai mudar a frente de ataque? Em vez de jogarmos com os três avançados, não é? 2+1, portanto, jogamos com os dois extremos, mais recuados e o avançado, mudar para 1-2. E o que era 1-2? Era pôr Geraldes, por exemplo, ali naquela posição. No lugar do Vieto, não é? Uma espécie de lugar de Vieto. Exatamente, mas mesmo no centro. Mesmo no centro. E lá na frente deixar-se para o Arias Jovane. Portanto, porque o Ruben Amorim fazia isso no Braga quando necessitava de mudar o esquema. Portanto, jogava em 1-2 e não em 2-1. Portanto, estas são as quatro hipóteses que Ruben Amorim tem em cima da mesa. E, pá, mas agora vai depender muito do treino e também da observação que ele vai fazer ao Tondela. Faltou, não é? Uma. Faltou uma, disseste quatro. O Pedro Mendes, eu não posso falar do Pedro Mendes porque tenho a minha opinião enviesada, mas eu acho que ele está arrumado, sinceramente. Jogar com os dois avançados na frente? Já deu para perceber. Não, não acredito. Portanto, se jogar com dois na frente é Giovanni e Sporting. Ele não apostou até agora, nem uns minutinhos lhe deu em jogos que podia ter dado, nomeadamente em Guimarães, ainda por cima um estádio que ele conhece bem, formado lá, nasceu naquela cidade, conhecia tudo bem, podia ter entrado a 3 minutos ou 4 minutos do fim, podia lhe ter dado uns minutos e não deu, num jogo em que terminamos a passar a bola de um lado para o outro, quando faltavam 3 ou 4 minutos, parecia que estávamos a ganhar o jogo. Portanto, eu acho que está arrumado, custa muito a dizer, pelas relações de amizade que tenho com a pessoa, e por isso que não gosto de comentar aqui sobre isso, porque tenho uma opinião enviesada, mas eu, para mim, parece-me que está arrumado que vai ser emprestado. O problema do Pedro Mendes não é o jogador em si. Pois. Aquelas são outras coisas. Sim, nasceram de outras coisas, depois, enfim, disseram-se muitas coisas. Enfim. Então, João, mas espera aí, qual era a opção dessas quatro? Então, qual é que tu dizes que vai acontecer? E eu acho que ele vai adiantar o Camacho. Podes lançar quatro e deixar as quatro no ar. Eu acho que ele vai adiantar o Camacho. O Camacho sai o 11. Podes deixar o 11. Porque, já adivinhaste, da última semana. É verdade, adivinhei. Porque o Camacho, como não está a resultar ali, ele se calhar vai ter que puxar esta cartada de subir o Camacho, porque eu não estou a ver ele a pôr o Plata atendendo. Ou seja, há duas hipóteses, Pedro. Ou então mete Plata para tirar definitivamente uma conclusão se Plata está a encaixar ou não. Sim, mas eu acho que não cuidado, nada bem. Atendendo ao rendimento do Plata, eu acho que ele vai adiantar o Camacho e se calhar tentar uma opção pela direita. Muito bem. Então, e agora, Pedro e Rui, avancemos para este lançamento de jovens. Temos visto aqui entradas de Eduardo Quaresma, Matheus Nunes, Nuno Mendes, coisas sempre que obviamente agradam a qualquer sportingista, até porque é sempre um tema que levanta alguma discórdia, por um lado, fala-se sempre em formação, às vezes até se confunde muito o que é apostar na formação com lançar jovens, que é uma coisa completamente diferente. Nós já falamos aqui várias vezes noutros programas, e até com pessoas que sabem muito mais disto do que eu, e também não é difícil, mas que falam na questão da formação não como só lançar aos jovens, mas num projeto de formação em que esteja perfeitamente alinhado com a equipa principal. Enfim, isto daria para fazer um programa só para isso. Mas como é que vocês têm visto esta entrada destes novos jogadores? na equipa principal e se acham que isto se irá manter, provavelmente, tendo em conta os orçamentos e toda esta nova questão económica, o que é que vocês opinam sobre isto? Eu não consigo estar calado, não é? Interrompam à vontade, estejam à vontade. Pronto, isto é assim, em primeiro lugar, eu acho muito bom apostarmos em jovens. Aliás, eu acho que o projeto do Sporting se poderia assentar que nem uma luva se nós tivéssemos aqui um ADN próprio. E só com os jovens a entrar nas equipas principais que vêm das camadas jovens do Sporting é que nós também podemos dar continuidade a esse ADN. E é esse, e eu acho que tem de ser o motivo de orgulho e o motivo principal de um jovem do Sporting almejar jogar na equipa principal do Sporting. Por isso, para mim, só isto é que faz sentido. Há uma evolução natural. Depois, eu não vejo isto uma aposta que agora vamos acordar, agora vamos apostar na formação. Não. Eu acho que está a ser uma necessidade. Porque já se estourou 60 milhões e agora não há, não é? Por isso, como não há, epá, olha, então agora vamos buscar os jovens. Por isso, alguma coisa boa também, que seja a falta de dinheiro, seja esta capacidade de finalmente podermos olhar para trás por necessidade. Para trás não, para dentro por necessidade. Por isso, isto é que eu acho o motivo principal. Eu sou completamente a favor de apostar nos jovens. Foi assim que nós começámos a criar um plantel de qualidade, fomos buscar jogadores emprestados que estavam noutras equipas, que se calhar eram segundas e terceiras escolhas dessas equipas e já andavam a ser, de certa forma, enfim, dispensados. Fomos e conseguimos criar um plantel valiosíssimo, que ainda deu muitos milhões ao Sporting. Por isso, eu sou completamente a favor disto. Já agora, só aqui uma pequena dica. Sim. Eu, digamos, preferia adiantar o Acuña se ele seguir as nossas indicações de ele fazer ali um regime, uhum, e meter o Nuno Mendes. Por isso, esta também era a minha sugestão que eu poderia dar. Com isto estás a hipotecar também as épocas futuras do Sporting, porque eles demoram também a engrenar. Pá, eu, pelo menos aqui, tenho uma visão um bocado diferente. Temos um treinador de 10 milhões, Rui, estás a brincar comigo? Então, e que tem que durar. Eu aqui tenho uma visão um bocado diferente, que é... vai a querer ir depois para um grande clube europeu, não é? Um grande clube europeu. A querer ir para um. Pronto. Eu acho que os jogadores jovens devem servir para complementar as posições. Vamos imaginar, em vez de ir buscar um Jeze ou um Bolasie, apostamos num jovem. Ou porque não ir buscar uma pessoa como o Plata, que também é um jovem de outra academia. Agora, uma equipa feita de formação... não acredito. Epá, eu acho que são muitas épocas de formação, acho que isso é utópico, não é? Isso, acho que é utópico. Claro, isso seria utópico aqui em Portugal e não ganha títulos uma equipa só de formação. Agora, na ótica que tu estavas a dizer, Rui, penso que também será aquilo que o Pedro também seria a referir, numa ótica de complementar e de apostar, porque repara, nós fomos buscar Bolasie, Rezé. Já nem vou falar do Fernando. Fernando jogou tanto no Sporting como eu. Só ganhou é mais. Com o Pedro, claro que isto à aposta vem muito, quer só na coragem também do treinador e da necessidade, porque aposta em jovens eles não fizeram nenhuma, não é? Quando vão buscar o Bolasie, o Jeze, o Fernando. Exato. E se calhar até pediram a Silas aqui uma inconfidência, mas se calhar obrigaram Silas a utilizar os jogadores, não é? Porque gostava de ver o contrato desses jogadores. E a verdade é que se calhar tínhamos lá cláusulas, caso eles não jogassem tínhamos que pagar, e portanto, provavelmente foi isso que aconteceu, e portanto jogavam quando nós nem percebíamos porque é que não, o Plata porque é que não jogava tantas vezes nessa altura, o Giovanni porque é que não jogavam, porque é que os jogadores tinham que jogar, portanto não há aqui nenhuma aposta da formação, aí agora aposta da formação, não, isto serve como balão de oxigênio, obviamente, porque todos os adeptos leoninos têm um carinho especial pela formação de Sporting, portanto é bom para eles lançar jovens nesta altura, e porque é útil, e que existe uma necessidade. A sorte deles é terem agora realmente feito o all-in no Ruben Amorim, e o Ruben Amorim, conforme vocês já referiram e bem, está a aproveitar bem os jovens, porque também só jogam se têm qualidade, não é? Ó João, mas também já está... Mas agora te pergunto também, já que pegaste nisso... Tem que ter qualidade, não é? Pegaste nisso, também te pergunto... Só por ser feito em Alvalade. Certo, mas também agora aproveito e pergunto-te isto, que é a questão da formação. A verdade é que o Sporting construiu uma academia, supostamente andamos sempre a falar da formação e dos jogadores que formamos e dos Cristianos Ronaldos e dos Figos, mas nós na verdade nunca tivemos uma direção nenhuma. Podem ter lançado uns mais do que outros, e o que têm falado determinadas direções é: eu lancei 10, tu lançaste 7, o outro lançou 3, mas tu nunca tiveste alguém, nenhuma direção, e esta também não o está a fazer, também ponho já aqui que é para não se pensar que estão a fazer, não, que olhasse para a formação e fosse um paradigma mesmo para ser seguido, algo em que, olha, a formação é uma base, pode ser para complementar, pode ser aquilo que, mas nunca tiveste ninguém que olhasse para a formação dessa forma, portanto... É assim, isto é falta, pronto, ao contrário do que outros dizem, a Academia de Sporting foi a primeira, não foi a do Seixal, foi a de Sporting. Certo. Essa é a Helena segunda. Costa, não é? Que estou enganou-se. Ela se calhou de um ouvido, ouviu mal. E nada contra a Academia de Seixal, que funciona bastante nada, bem. Nada, claro que não. Que está a produzir, se calhar, mais do que o Sporting por causa disso que tu referiste, que é a falta de talento, a falta na aposta das direções na formação. Portanto, o que é que falta? Falta realmente uma estratégia. E a estratégia... E a estratégia, tu deste o exemplo do Seixal, houve uma altura que a estratégia do Seixal existia, era formar para vender por 15 milhões, ninguém tinha dúvidas daquilo, estava lá, gosto ou não, isso o problema é deles, não me diz respeito a mim, mas faziam dinheiro e a estratégia, e muitos mandavam vir, mas a verdade é que havia ali uma estratégia boa ou má, esse problema é deles, não nos diz respeito, mas a verdade é que nós nunca tivemos isso. Porquê? Porque, e até já escrevi isso num artigo da revista 1906, não há estratégia porque o Sporting muda muito consoante o treinador. A questão é que nós mudamos muito consoante o treinador. Mesmo na altura esse do é o problema. Trabalho, é que nós tínhamos esse uma estratégia para jogar de jardim e tudo, a verdade é que quando chegou o Jorge Jesus matou ali a formação. O Jorge Jesus é muito bom em muitas coisas, mas matou ali a formação. Porque o Jorge Jesus queria sempre jogadores mais caros. Mas tu já sabias, quando contratas o Jorge Jesus, isso é verdade. Ele ia um bocadinho da formação e ia morrer. Havia jogadores escolhidos por ele. Claro. Por ele, pelo agente, e pelo agente que há muitos anos o acompanha e por tudo aquilo que nós também. Lembra-se do Vendo com o Jesus, claro. Não era nada. E mais longe, em termos de estratégia, e que já referi isto, e lá está escrito no artigo, é que o Sporting, além de formar jogadores, na minha opinião, tem que formar treinadores. O Sporting tem que ter um treinador que seja formado na academia e chegue a equipar. Porque todo o projeto da formação só é válido quando existe um treinador que conheça por dentro o Sporting e chegue também como um projeto de carreira à equipa. Porque é que vai acontecer? É muito fácil. Muitos treinadores, se tiveres lá bons treinadores e bons técnicos, como sabes que nós temos e sempre tivemos, muitos saíram para outros clubes, mesmo até para o rival da segunda circular, porque pagavam mais. Portanto, se não há um projeto de carreira para eles, um projeto de evolução de carreira, como tu, Pedro e o Rui Dias, nas nossas vidas profissionais, se não houver um projeto de carreira, nós chegamos a uma parte, estagnamos, queremos uma aventura, queremos sair. Se houver um projeto de carreira... Exatamente, tem-se que evoluir. Se houver um projeto de carreira, que os jogadores da formação, que os treinadores também da formação possam subir gradualmente, treinar os sub-23, treinar a equipa B, chegar à equipa principal, obviamente que vão ficando, não é? Vamos ficando claro. Com os melhores, fazendo uma triagem. João, e também o tal ADN que eu falava. Claro. Acho que tem de haver um fio condutor, que é um ADN do Sporting, onde está a exigência também. E o que nós temos assistido é uma troca constante de treinadores, só nesta época já vamos no quarto... Não é? E estamos a subir o preço, nem por isso estamos a subir qualidade, e não se vê aqui exigência. Como é que um jogador também, dentro de um plantel, até mesmo um miúdo, os miúdos agora chegam e até querem agradar estes, mas vamos pegar no caso do Mathieu. Mathieu, jogador da seleção de França, Barcelona, e de repente está aqui com o pontapé para a frente. Isto também tem de haver. Ontem jogava de uma maneira, hoje jogo de outra, e amanhã, mas este treinador vai estar cá amanhã. Qual é a garantia também que estes jogadores têm que este treinador vai estar cá amanhã? Ah, tem que estar, por 10 milhões tem que estar, porque senão eu vou lá e fecho-lhe a porta, que é um saio lá, porque não vamos andar a pagar a mais treinadores. Depois de dar 10, há bocado disseste 10 milhões, não são 10, são 12,4 que já pagamos. Sim, mas 12,4 já pagamos, sim. Fora o que ainda vamos pagar mais. Portanto, eu vou lá e ponho e barrico o gajo e ele não sai de lá dentro, porque isto pode continuar. Não há continuidade de nada. Nem mas, Pedro, mas tu tocaste num ponto fundamental, e o João também já tinha dito isso, a questão da continuidade. Isso é um problema gravíssimo do Sporting, na minha modesta opinião, em várias áreas. Nós não temos continuidade na estratégia comercial, não temos continuidade no marketing, não temos no digital, já nem falo no digital, porque senão já se torna chato. Não há na formação. Pedro, diz-me uma coisa, por que razão... É que o Sporting, cada presidente que vai para lá, tem de ter uma agência de comunicação. Mas o Sporting é uma empresa em que pode ter a sua própria agência de comunicação ou o seu departamento de comunicação. Porquê que estamos a pagar milhões? Pelo menos um homem forte. Eu já dei este exemplo aqui muitas vezes, que é um exemplo. Pode parecer está estúpido, mas não é estúpido. Às vezes custa ouvir, mas é verdade. O melhor período do Benfica, e às vezes nós falamos até aqui em demasiado do Benfica, mas é o ponto de comparação, e estas coisas valem o que valem, mas são necessárias. Era quando o Benfica tinha... É quando o Benfica tinha na comunicação o João Gabriel, que era uma pessoa que às vezes era execrável, mas a verdade é que tinha experiência na arte de comunicar de forma quase guerreira, que aquilo era levado ao extremo, mas a verdade é que... E tinha dentro de portas. A verdade é que nós, nos últimos tempos, as nossas agências de comunicação, a de Varandas, a das eleições, foi claramente para levar àquele objetivo que foi conseguido. Pronto, para conseguir. Depois, correu mal, porque entre bocas que mandaram o ex-dono e mais outras coisas que tal, depois acabaram por separar as águas e, entretanto, se trocam. E troca tudo, como trocas o jornal, como saem as comunicações e só troca tudo, porque não, nós, na realidade, há determinadas áreas que poderiam ser transversais e não conseguem ser. Não há aqui uma forma de manter um fio condutor. Tu não consegues ter alguns operacionais no Sporting que estão 20, 30 anos, mas hoje em dia cada vez isso vai acontecer menos. Porque muda 4 anos e vai tudo, e muda tudo. Então pronto, enfim. Como é que nós podemos exigir a um treinador, se dentro do próprio Sporting temos esses funcionários todos, claro, também sim. De repente hoje manda este, amanhã manda aquele, hoje manda este, amanhã manda aquele, pá, não há trabalho, não há trabalho que seja, que tenha uma sequência, um bom trabalho, é impossível desenvolver um bom trabalho, porque quem chega vai deitar tudo abaixo. Outro exemplo, uma direção. Porquê é que uma direção tem de estar sempre a dizer mal do que os outros fizeram? Pois. Alguma coisa boa, eu não sei, mas imaginemos que uma próxima direção chega lá e vai olhar para o trabalho de Varandas. Epá, pelo menos, e diz que há ali duas ou três coisas boas. Se calhar mudou bem os colchões, pronto, os colchões eram bons. Claro. Epá, pronto, não vamos esquecer, porque é o Sporting. E o problema disto tudo é que as pessoas não estão focadas nem concentradas em ajudar o clube. Porra! E isto é que me enerva. E repara que tu tiveste ontem um antigo dirigente do Sporting em roda livre no Twitter. Já lá vamos. Rui, queres acrescentar alguma coisa? Calma, Rui, eu aqui vou-te fazer já outra questão, para não estarmos a falar da mesma. Aproveito e lanço-te a questão do Ruben Amorim e da questão do Mathieu. Como é que tu viste aquele episódio de Mathieu não passa de titular a não convocado? O Sporting confirma que foi por opção. Depois há aquela conferência de imprensa pós-jogo com o Ruben Amorim ali a traçar uma linha e a dizer quem é aquele que manda. Como é que tu viste esse episódio que gerou aqui alguma polémica? Eu acho que é um bocado ele a querer marcar a posição, o Ruben Amorim. Claro. Querer embirrar. Porque não usou o colete, não era durante o treino. Epá, por causa disso não jogas. Mas ele usou, mas epá, já não jogas. Parece-me um bocado embirrar, só dizer, epá, eu é que mando, tu aqui não vales nada. Parece ser um bocado para vender, um bocado, epá, eu não sei. Isso para mim não fez sentido nenhum. O Mathieu, que foi sempre uma pessoa que respeitou o clube, sempre deu tudo pela camisola, não rescindiu. Não foi um gajo, epá, se calhar é isso. Nem abriu a boca. Nem abriu a boca na altura. Epá, eu tenho a opinião disso. O Mathieu sempre foi alguém que respeitou o clube e... Claro. Esta atitude não se compreende, e depois ainda vem fazer um comunicado a criticar a bola. É outra parte, foi isso. Aí acho que vamos estar. Esse é o pior. Aí já falamos várias vezes, e aquilo resume-se. Para já, o Sporting não deveria permitir que o Miguel Braga tivesse um blog dentro do site do Sporting. Aquilo não é para ter blog. É blog, vai ao Blogspot ou vai ao WordPress e abre o blog dele. Todos os dias aparece alguém do Sporting a falar, a querer palco. Depois Sporting Twitter, no Twitter diz que é um comunicado e ele diz que é uma opinião no site, pá, enfim, é uma atrapalhada de todo tamanho que não faz sentido nenhum, e ele, se quiser, tem o blog dele, está no seu direito, mas isso é uma atrapalhada. Lança um comunicado, como fazer pedir flã. Aquilo é surreal. João, tu tens uma opinião, eu sei que tens uma opinião diferente da do Rui, mas para quem ainda não a conhece ou quem não ouviu... Porque, primeiro adoro o Mathieu, só para as pessoas não pensarem que eu estou aqui contra o Mathieu. Eu duvido que haja algum sportinguista que não adore o Mathieu. Agora, se calhar, há alguns que só para defenderem a direção, se calhar até não gostam. Eu acho que nós não podemos exigir um Sporting exigente, e sermos exigentes, e depois não entender as palavras do Ruben Amorim. eu para mim não houve falta de respeito do Mathieu para ninguém, porque senão era um processo disciplinar. Existe uma diferença. Existem algumas regras de treino, e acho que não tem nada a ver com o GPS. Acho que isso foi um... Sim, a GPS, pelas nossas fontes, está completamente... Sim, é mentira. E, portanto, houve ali, se calhar, uma semana menos boa do Mathieu, e, portanto, o Ruben Amorim passou, foi uma mensagem forte para o balneário, para dizer quem manda, porque realmente falta liderança dentro do Sporting, e o Ruben Amorim está a tentar trazer, pelo menos para a parte que lhe interessa o balneário, essa liderança. E, portanto, o Ruben Amorim tanto chamou a atenção, e na pergunta, e aí podem dizer, podia ter dito outra coisa, e já lá vamos, ou o Sintrão podia ter parado a questão a dizer, não vamos responder sobre isso, mas a verdade é que a mensagem para mim foi simples, foi, quem treina forte e cumprir durante a semana, joga. Seja o jogador que for, tenha o estatuto que tenha. E depois, os outros jogadores, quanto a mim, o que é que viram nesta mensagem? Viram um líder forte. Porquê? E hoje José Ribeiro, se vocês lerem no Leonismo, ele fala exatamente disso. O que o Ruben Amorim ganhou, e até colocou mesmo que ele não é parvo nenhum, o que ele ganhou ali foi o balneário. Porque se o Ruben Amorim tem respondido, isto, atenção, porque o Ruben Amorim falou com o Mathieu antes disto. O Mathieu, houve conversas de Ruben Amorim com o Mathieu antes do jogo. Portanto, o Mathieu sabia perfeitamente porque é que não foi convocado. E portanto, se o Ruben Amorim vai para a conferência de imprensa e alguém lhe pergunta isto e ele diz uma meia-verdade ou uma mentira sobre o que se passou, os outros jogadores, obviamente, vão achar que o Ruben Amorim tem duas caras. E neste caso, o que eu acho que o Ruben Amorim foi ganhar o balneário e demonstrar que quem trabalha, joga. Seja um jogador com grande estatuto, capitão, tenha 36 anos ou tenha 17, joga se tiver qualidade para tal e trabalhar para tal. Acho que foi muito simples, acho que nós é que empolamos a situação toda. E depois acho que esta situação mostra que Ruben Amorim está a tentar agarrar o balneário e penso que já terá agarrado com isto, com a exigência sempre que nós pedimos. Agora, podia ter sido feito de outra forma, comentado de outra forma, podia tudo. Mas eu penso, isto em termos de liderança do balneário é muito importante. E nós queremos um Sporting, e sou muito exigente com o Sporting, e neste caso acho que Ruben Amorim está a ser exigente e só temos a ganhar com isso, quer na casa dos jovens, quer na casa no balneário. Porque eu vou-vos dizer, tudo o que se passou durante este ano e meio no Sporting, eu vou-vos dizer aqui uma palavra que se calhar vai chocar, mas houve muita bandalheira lá dentro. Houve muita indisciplina e muita falta de empenho e era preciso controle. E quando aparece alguém com um staff forte, que está a tentar controlar, não pode vacilar na primeira vez. Porque se vacila na primeira vez, os jogadores perdem o respeito e perdem o balneário. E, portanto, pá, é a minha opinião e vamos ver o que é que vai acontecer, até porque o Ramon, a partir de segunda-feira, é uma nova semana. E, portanto, se o Mathieu, por acaso, dizem que está lesionado, mas se... Sim, mialgia de esforço, não é? E treinar bem, pá, vai ser chamado, porque eu acho que isso... Sim, mialgia de esforço, pode dar para recuperar perfeitamente, portanto, não, pá, vamos ver. É importante nós também pensarmos que pode, pá, toda a gente pode ter uma semana menos boa de trabalho, como já todos nós tivemos. Ruben Amorim não convocou o ponto, não é preciso fazer caso nenhum, isto já aconteceu. Não, se fosse num clube decente, não tinha acontecido nada, porque na conferência de imprensa o Sintrão nem tinha deixado a pergunta passar, o outro não falava, ninguém falava e acabava-se e morreu o assunto ali. Agora, e ias acrescentar qualquer coisa, não é? Esse é que é o problema. O problema é que ficam sempre meias palavras. Claro. Então deixa sempre aso a esta especulação. E eu, repara, um bom líder não precisa de mandar. Percebes? E estar a puxar dos galões, está toda a gente a dizer, está a puxar dos galões, vamos dar, pá, vamos olhar para o Mathieu. Mathieu, pá, olha para isto e diz assim, é o quarto treinador que eu tenho numa época. Estou aqui com pontapé para a frente, não se constrói jogo. Pá, estou a acabar o contrato, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas que motivação é que o homem pode ter? E depois ainda fazem esta coisa. Claro que nós extrapolamos, se calhar para nós o que é um alfinete e não tem relevância nenhuma, para ele tem, o que ele já aguentou aqui neste clube. Eu acho que também estamos a exagerar muito, estamos a ver a ótica do treinador, mas pá, a um jogador que deu tudo ao Sporting, que não rescindiu, que isso é que é muito importante, que foi um jogador que estava cá no pior momento deste ano, que eu acho que o pior momento não foi este Alcochete, que eu, para mim, e sinceramente também foi muito extrapolado, mas um dos piores momentos da história do clube, o homem não saiu, está cá, e agarrou e não abandonou o barco. Por isso, também... acho que é preciso dar algum respeito ao jogador. E o jogador, epá, até já foi comprar caixas ao Leroy e tudo, foi fotografado. Já deve estar de saída mesmo, nem quer mais nada com isto. Já falamos mais do que eu imaginava sobre o jogo, mas também seria normal, porque tivemos vários aqui a falar, é normal. 40 minutos não é muito para dar opiniões sobre tanta coisa que se passou neste jogo. Muito bem, vamos agora passar ao segundo tema, ou pelo menos ao tema... digamos, principal, o espartano. E vamos começar pela ideia, como é que nasceu. Rui, tens estado mais calado, se quiseres começar, como é que surgiu a ideia do... Já, pronto. Já, exato, é dica para o Pedro agora deixar o Rui falar. como é que nasceu o Espartano e como é que surgiu a ideia? E vamos começar por aí, depois já falamos de objetivos e outras coisas. É assim, isto fui falando com o Pedro, porque eu na verdade conheci o Pedro foi numa manifestação. Não foi assim há tanto tempo. Pois. Mas fomos sim, falando. O projeto é recente, Para quem não conhecer, sim. O projeto é recente sim. E tem. Não manifestação sei do Sporting, já agora, manifestação do sim. Sporting. Mas... Sim, sim, sim. Para aí tantas, não é? Pois. Como era uma manifestação da Talibã. Não, isso não. Não, é para verem como às vezes basta sair de casa e conhecemos assim alguém meio maluco, tagarela, aqui como. Não, e fomos falando e decidimos avançar com o projeto, pá, e temos estado a gostar, não só cingindo ao Sporting, mas tentando também trazer vários pontos de vista e falar com várias pessoas sobre o desporto no geral. Corrijo-me se eu estiver errado, vocês começaram primeiro pelos textos ou pelo podcast? Com o site, o que é que começou primeiro? Acho ou começou ao mesmo tempo? Foi ao mesmo tempo. Mesmo tempo? Eu lembro, foi ao mesmo tempo. Acho okay. Que o site lançou. Porque eu conheço-nos muito mais pelo podcast, é aquilo que eu sim, mais sim. Depois os textos é que sim, também vendo quase como um complemento. Exatamente. É, temos a nossa linha editorial, aliás, está aqui um escritor nosso. Eles tá? Sabem que o SCP Hub está. Ah, ali. O SCP Hub, ele está sempre aqui às segundas-feiras a comentar, por acaso. É um. Sim. Marca a presença sempre. Um grande abraço para ele, tem marca a presença aqui muitas vezes. É verdade. E pronto, assim, temos gostado de fazer, temos melhorado, temos o objetivo é cada vez darmos melhor conteúdo aos nossos seguidores e também sermos originais e fazermos um bocado as nossas coisas, né? No fundo, o que tenho visto, temos tido um bocado de comentários mais políticos, por assim dizer. Mas acho que cada um é como tal, isto é prova disto. Penso que há espaço para todos e quanto mais projetos houver, como as candidaturas para o Sporting. Quanto mais candidaturas para o Sporting houver. Eu, por acaso, acho que deve haver mais podcasts e menos candidaturas, porque às vezes temos muitas candidaturas, mas a verdade, ainda no outro dia discuti essa questão. Mas mais à frente eu vou falar disso. Há aqui uma pergunta que colocaram no nosso Discord e depois falarei disso, dessa questão dos vários podcasts que têm aparecido. O Pedro está ali com muita vontade de falar. Pedro. Ah, tu já estás conhecendo, não é? Sim, estavas aí já. Eu sei porque eu também sofro desse problema. Eu às vezes no Sport Center também assim. Falo mais do que ao que devia e o João e a Mariana também têm. Como é que tem sido esta experiência no Espartano? Eu digo-te uma coisa, eu conheci o Rui. Trocámos num telefone, tivemos uma manifestação, falámos das ideias, ele falou das ideias dele, e tal, e podia fazer isto, podia fazer aquilo, etc, quem sei o que mais, disse, pá, dei-lhe a maior força, sim, força, pá, faz, dei conselhos, até estávamos acompanhados com outras pessoas, começámos ali a falar, etc, pronto, e depois falamos, sabes aquela velha moda portuguesa, depois falamos, de repente ele telefona-me e diz-me, olha, é para começarmos, eu fiquei assim, começarmos o quê, não é? Quer dizer, ainda nem falámos, não é? Porque eu, para mim, há português, ainda não falámos. Claro. E ele não, já tinha tudo montado, já tinha a linha, tudo. E eu achei isto muito interessante, porque eu acho que é isto que é necessário. São aquelas pessoas ditas anónimas do público, não é? Que, de repente, têm uma ideia e concretizam. Por isso, o Rui é um jovem, mais jovem do que eu, enfim, eu não aparento, mas pronto, já tenho. E achei isto muito, muito estimulante até mesmo para mim. Sim, eu apoiei-o, comecei por apoiá-lo e de repente quando me vejo estou embrulhado também a fazer entrevistas. E digo-te, está-me a dar um gozo bestial, porque pronto, também acho que sou um bocadinho comunicador, não é? Sim. Gosto do Sporting, entrei nisto, no Sporting, no mundo do Sporting, entrei em 2018 e de repente já estou num podcast, quer dizer, se me falasse, Pedro, há um ano achavas que ia estar no 160 a falar aqui? Pá, nunca, nunca, pensei, quer dizer, eu via o Sporting 160, pronto, e agora estou aqui com vocês. Por isso, isto é muito simples e é isto que eu acho que é necessário e tudo o que seja feito pelo Sporting, eu estou sempre a repetir, toda a gente me pergunta, mas porquê é que estás envolvido nestas coisas, porquê é que isto? E eu, pelo Sporting. Claro. É pelo Sporting que eu faço isto, é pelo Sporting. A minha mulher já me perguntou outra vez o podcast. Eu, não, isso leva a outra questão. Qual é o vosso objetivo do Espartano? Há algum objetivo que vocês olhem? Antes de chegar, pode ser antes um objetivo de ser presidente do Sporting, pode não antes ser, pode ser só escrever. Antes de responder à tua pergunta, Pedro, agora isto deu-me. Falar, o Pedro Duarte falou aqui da mulher, ele está-me sempre a dizer: epá, o divórcio vai cair em ti. Isso depois passa, Pedro. Fala a voz da experiência. Eu devo ser eu sou mais velho do que tu. Aliás, eu devo ser o mais velho aqui e, portanto, não é? Sou, não sou, João? Eu sou mais velho que tu. 32, não é? Tens 32. Não, eu sou mais velho que o Castro, pronto, fala a voz da experiência de quem já está há 25 anos com a minha mulher e que já conhece as duas ideias. E depois... Elas habituam-se, não é? Elas depois habituam-se. Ah, é porque percebem que aquilo é como uma doença, e portanto isso é uma doença, não... Ah, e é incurável, esse é que é o problema, e portanto não vale a pena. Mas há aqui algum objetivo, quando vocês, como estavas a dizer, o Rui já tinha as coisas definidas, entraste, linha editorial, sim. Vamos posso... textos... Há aqui algum objetivo que vocês tenham? Pode não ter objetivo nenhum, estou a perguntar no sentido. O que eu vi, nomeadamente com este projeto, foi que muitas vezes falta palavra às pessoas para se expressarem e para, não sei, repor uma verdade, uma justiça que é importante. Ou seja, nós estamos muito dependentes de mídia e de certos lobbies e de certas coisas que nos controlam, que controlam as notícias que saem. Claro. E eu achei que era importante ter aqui uma voz das pessoas. Eu acho que é isso que eu quero do projeto do Espartano, que seja uma voz das pessoas para falar do que se quiser. Claro, exatamente. Que se quiser, sem linha, não há cartilha. Não há cartilha, a linha é verdade, é só isso. É uma coisa que hoje em dia cada vez há mais dificuldade, não é? Sempre que nasce um projeto novo, tenta-se logo rapidamente perceber, e vocês vão levar com isso. Aliás, a minha próxima pergunta já tem a ver com isso, porque eu sei que vocês já estão, há pouco em off, vocês até se mostraram um bocadinho espantados, mas eu já apanhei isso, mas já lá iremos falar. Mas a verdade é que vocês, nós como já vamos fazer quase 4 anos, já sabemos alguns dos passos que vocês, pelo menos alguns, vão acabar por apanhar, porque o processo acaba por ser o mesmo, vão passar pelas, só espero que nunca sejam ameaçados, nem cheguei a esse ponto, mas a questão das cartilhas, e aproveito e lanço essa questão da cartilha, porque eu tenho acompanhado, especialmente a parte do podcast, já o tinha dito há pouco, e há tempos, e ainda hoje, e no fim de semana, quando estava a preparar aqui algumas perguntas e a recolher alguma informação, já não era a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, que tinha lido que, o Espartano, isso é mais um da cartilha do Bruno Carvalho, cheguei a ler mesmo assim, cartilha do Bruno Carvalho, apoiem o Bruno, que as pessoas às vezes confundem o facto de uma pessoa poder apoiar ou ter apoiado um determinado candidato, ou que foi presidente, e depois poder agora ter outras ideias, ou poder ainda continuar a apoiar, e não ter que ser comprado, ou de ser uma cartilha de alguém. E, portanto, é aqui uma questão que, para repor também aqui alguma justiça, porque eu tenho lido muitas vezes, o Espartano é ali uma coisa pró Bruno Carvalho, aquilo é uma cartilha de Bruno Carvalho. Também já disseram que sou da cartilha do Nuno Sousa, ó pessoal. Como é que é? Sou do Bruno Carvalho ou do Nuno Sousa? Sim, não dá. E neste momento não dá para ser dos dois. Já houve um tempo que dava para ser dos dois. Atualmente não dá para ser dos dois. Portanto. Não, eu passo a explicar a parte do Bruno Carvalho. Porque é que muitas vezes se procuro defender o cidadão. Atenção. Sim, eu já vi fazer isto, exatamente. É defender o cidadão, a pessoa Bruno Carvalho, que sofreu uma injustiça que qualquer um de nós pode sofrer qualquer um de nós, ou seja, isto acontece, não é suposto acontecer. Portanto, o objetivo disto é repor alguma verdade, repor alguma justiça e tentar desfazer um bocado todo o mal que foi feito, porque um dia é ele, outro dia somos nós. Isto não justifica que estou com o Bruno Carvalho ou que sou pá com o Bruno Carvalho. Eu não apoio ninguém, nenhum candidato. Eu rijo-me pela verdade, apenas e só. E fosse o Bruno Carvalho ou o Zé Manel da Esquina, ou seja quem fosse, ia ser igual, o meu comportamento ia ser igual. Portanto, não se prenda a ser o Bruno Carvalho ou a ser o outro qualquer. É uma pessoa que neste momento, dado o que sofreu, merece que alguém reponha a verdade. Lá está, merece que haja uma voz que venha das pessoas e venha dizer a verdade, porque isto não se faz, não pode acontecer. O que aconteceu, e quem te conhecer minimamente, até viu, como no outro dia, se for preciso atacar o Bruno Carvalho e pô-lo em sentido, como tu colocaste naquela questão até da fotografia, portanto, até por aí dá para perceber, bastava te conhecer, não é? Às vezes, claro, é que as pessoas às vezes veem uma determinada frase num determinado contexto e chapam ali, olha, este é pro, este é não sei o quê, que é uma coisa muito característica no universo leonino, que é este é croquete, aquele é Barandas, aquele é Bruna, aquele é não sei o quê, o outro é não sei quantos. Claro. Precisamos todos, temos que nos organizar, tem que nos colocar todos em caixinhas, porque depois por isso é que é uma dificuldade depois estarmos. Depois a questão da união vem sempre falado. Pedro, vou aproveitar e dou aqui esse salto àquela questão que há pouco que eu já ia colocar, mas que na realidade foi no Discord, quando estávamos a falar com alguns patronos, colocaram este assunto para falar, que tem a ver com isto, com o nosso, com o vosso podcast e com outros, que é, ele dizia assim, o Tiago Carvalho dizia assim, outro tema mais abstrato é o grande crescimento de podcasts sobre o Sporting. Na minha percepção dele, não é? A larga maioria oposição à atual direção, que é uma coisa que é verdade, pelo menos a maior parte dos podcasts tem sido de oposição, ou pelo menos têm manifestado mais opiniões de oposição, não quer dizer que sejam totalmente oposição, porque se tiverem que dizer outras coisas, dizem também. É este um escape, e ele depois questiona se é este um escape para o déficit de democracia e de comunicação aberta, mesmo os não alinhados com a direção, mais do que um verdadeiro processo de discutir Sporting numa amplitude maior, e depois ele aqui remata se achávamos que esta poderia ser uma forma também de contrabalançar alguma da comunicação que não existe e portanto, que do lado da direção é muito... temos aqui vários exemplos de que se Bruno Carvalho era ditador, então o que dizer às vezes de alguma comunicação que nós chegamos a ver, até no Jornal do Sporting, por parte desta direção. E a verdade é que grande parte destes projetos que têm aparecido, seja o nosso, seja agora o vosso e sejam outros, têm sido aqui de uma certa contestação e uma porta, como há pouco o Rui dizia, para que toda a gente pudesse falar e ter uma voz. Vocês também sentem isso? Como é que vem esta questão? Pedro Varela, é o seguinte, eu estou a chamar Pedro Varela porque eu sou Pedro, enfim. Em primeiro lugar, eu tento, no nosso podcast, não emitir opiniões. Posso ter ligeiros desabafos, mas eu normalmente estou ali é para fazer perguntas. Se eu vou levar um entrevistado é para ouvir, certo, a pessoa, não é para a pessoa me ouvir a mim. Por isso, eu tento, apesar de eu ter os meus ideais e as minhas ideias, tento, enfim, não é ali, não é naquele espaço, não é? Agora, a minha cartilha, eu só tenho uma cartilha, que é o Sporting, e é pelo Sporting, ok? E toda a gente vai ouvir dizer isto. Por isso, eu apoiarei qualquer pessoa que esteja a bem do Sporting e a fazer bem pelo Sporting. Agora, se há tanto podcast, eu vejo isto como uma mais-valia. Porquê? Porque é sinal que as coisas estão fortes, que as pessoas estão vivas, que as pessoas estão interessadas pelo clube, estão preocupadas. E se a direção atual, ou se há tanta gente, tanta contestação, é porque se calhar o trabalho não está a ser bem feito. E eu acho que se esta direção fosse minimamente humilde, e aqui estou a emitir a minha opinião, porque não estou a fazer perguntas, não é? Estou a responder. Se eu acho que houvesse uma direção minimamente humilde, dizia assim, epá, se calhar não sou eu o tipo que vai em contramão na autoestrada. Aliás, não são os outros que vêm, sou eu que estou a ir em contramão. Ou seja, epá, vamos lá analisar, se calhar não estamos a fazer isto assim realmente tão bem. E vamos todos trabalhar em prol do clube, vamos todos, só que é impossível. Já se notou isso, e por isso é que já houve tanta gente a afastar-se. Tanta gente, pá, alguma vez, vem agora no calo no Twitter há bocado, mas o homem foi-se embora e agora está a puxar galões e ao final eu é que escolhi o treinador, mas eu fui-me embora. Foi uma coisa boa, mas eu fui-me embora. Isto está tudo a arder, mas eu vou-me embora. Pá, alguma vez, mas é o único clube que nós ouvimos, os antigos dirigentes, os antigos presidentes, os notáveis, pá, porra, arregassem as mangas e vamos embora trabalhar. Há tanta coisa para se fazer pelo Sporting. E isto, eu sou um mero adepto e sócio que vem da bancada. E estou aqui. Fui desafiado por outro sócio que também saiu da bancada e estamos aqui pelo Sporting. Epá, tentamos não dizer mal, mas se calhar também às vezes é difícil. É difícil. Nós queremos... Vocês acham que é possível fazer Tu estavas aí há bocado a colocar a questão de quando tens os convidados, e nós também passamos por aqui, aliás, eu já, até já o confessei aqui, nós no início, as primeiras entrevistas que fizemos, nomeadamente quando foi da questão eleitoral, da primeira eleição do Pedro Madeira Rodrigues com o Bruno de Carvalho, por exemplo, num célebre programa de 2 horas, a segunda hora, eu tive uma ação que se fosse hoje em dia, não tomava porque transformei-me num opinador a questioná-lo e, portanto, entramos ali em choque e a coisa até chegou a atingir assim, um nível um bocadinho mais... Mas hoje em dia não repetia essa questão. Mas tu estavas aqui a dizer que a questão da opinião, vocês conseguem, acham que conseguem apenas e só ficar do lado das questões sem que haja também o vosso juízo para... Porque, repara, uma das coisas que os adeptos sportinguistas procuram, e por isso é que os sportingistas sentem os espartanos da vida são importantes, é perguntar aquilo que ninguém pergunta, não é? Porque tu vais a uma entrevista num recorde, numa bola, num jogo, para já, só para se fazer a entrevista, encontra-se a direção de comunicação e não sei o que mais. No nosso caso, e depois a seguir até íamos perguntar como é que tem acontecido com vocês, por exemplo, não há um único convidado que saiba uma pergunta que foi feita, ninguém, não há ninguém, nem mesmo aquele que diz, nós temos a da comunicação, eu vou ao programa quando foi o das eleições, falem com o da nossa comunicação, ok, nós falamos com ele, mas zero, não houve ninguém, nem mesmo os que foram às eleições, nem Mendonça, nem Barandas, nem Dias Ferreira, nem ninguém. E aí eu pergunto, como é que conseguem desligar-se e deixando o lado opinador, porque a verdade é que esse lado também é muito importante, porque traz traz um lado que, se for um jornalista que tenta ser imparcial, ou pelo menos deveria ser imparcial, não vai fazer. E, portanto, como é que vocês conseguem, de certa forma, desligar-se um bocadinho aí da figura do adepto? Porque, na realidade, nenhum de nós é profissional da comunicação, que eu saiba. Eu acho que isto é uma boa questão, é para o Pedro, porque eu não costumo fazer isso. E o Pedro vem diz-me. O Pedro normalmente é mais o moderador. Moderador, claro. Porque era o que eu acho que é no início, exato. Eu acho que é sempre importante ter uma relação de proximidade e perceber um bocado a pessoa, ou seja, porque se formos fazer só o papel entrevistador, fica um bocado aquela relação um bocado distante, ele não se sente tão à vontade. É também importante criar ali uma ponta em comum, crenças em comum. Portanto, eu não ia conseguir entrevistar o Varandas. Porque eu ia, pá, isto é só tretas, eu não vou conseguir falar com este gajo, não dá. Portanto, tem de ser alguém com... Eu admito, eu nesse ponto eu não consigo... O Pedro consegue muito melhor que eu, e o Pedro aqui é a voz moderadora. Eu tenho de sempre soltar aqui alguma coisa, mas por outro lado também traz vantagens, porque a minha opinião é sincera, honesta, e as pessoas quando ouvem sentem-se mais à vontade para falar comigo. Portanto, eu reparei nisso, por exemplo, com o Musta. O Musta ao início... entrou um bocado tímido, mas comportou-se, porque ele viu que eu estava ali, estava de bom coração a falar com ele, e acreditava no que ele estava a ouvir, queria o que ele queria ouvir. É um bocado mais por aí. Agora, esta questão é boa para o Pedro, porque eu não sei fazer isso. Pedro Varela e João Castro, é difícil, e principalmente uma como eu, que gosto de falar, não é? E nós gostamos sempre que as pessoas ouçam as nossas opiniões. Pá, mas eu acho que isso também já o universo leonino está farto, não é? Toda a gente emite uma opinião. Toda a gente sabe de tudo, tudo sabe de tudo. E nós realmente procuramos, o Rui de facto é assim, o Rui é aquela pessoa que mais... Mas isso também é positivo, porque tem pessoas diferentes, o projeto convém ser também plural, e nós também sempre tivemos esse lado, somos todos diferentes, não é? Isso acaba de ser positivo, não é? E em primeiro lugar, isto é uma sala de estar, nós também isto não é formalismos, porque senão as pessoas vão para a social, não é connosco que falam, as pessoas estão ali um bocadinho mais em conversa entre amigos, não é? Por isso, é um bocadinho mais isso, mas claro... de ter ali um fio condutor, nós sabemos mais ou menos o que vamos perguntar, aliás, como vocês também, que tu disseste, tinhas o teu trabalho de casa, não é? E é isso que nós tentamos fazer. E sabes o que é que eu acho que sinto? É que, como nós somos ilustres ou notáveis desconhecidos, as pessoas estão mais... Estão mais dispostas a falar e a abrir-se. Isso parece-me claro que as pessoas não sentem tanta pressão de estar num grande órgão de comunicação social a falar. E depois, então, quando são convidados, não sei se vocês já repararam isso, quando são convidados que são sportinguistas, então o índice nota mais porque é uma conversa, na realidade é uma extensão quase de uma conversa como se estivéssemos ali nas relotes, pronto, com a diferença que está a ser transmitida e sabe depois... Sabe o que é que nós tentamos, eu pessoalmente eu sou um bocadinho mais irreverente nisso, nós temos um guião, epá, mas eu desvio, o guião está aqui, eu estou sempre assim pelo lado, pronto, e eu, às vezes manda-me lá o WhatsApp, vá, vai-te cingir ao guião, e eu, pá, não consigo, eu acabo sempre por perguntar aquilo, pá, que toda a gente se calhar às vezes queria perguntar ou queríamos saber a resposta de, e então eu gosto de ir um bocadinho para aí. Há um equilíbrio aqui, isso é bom. Sim, é, claro. Um equilíbrio. Isso é claro, e faz todo sentido. Diga uma coisa, vocês, só, eu já agora não me recordo, já tiveram pessoas ligadas ao Sporting, da atual direção? Não. Não, nem nunca convidaram ninguém que estivesse relacionado com a atual direção ou que tivessem que falar com o Sporting, nada, até agora ainda não. Ok, era só para se tivesse... Temos de fazer um retiro espiritual, principalmente o Rui, e ver se de facto conseguimos... Não, podia ser um atleta. Podia ser um atleta, ou às vezes, por exemplo, imagina um atleta, ou um Miguel Albuquerque, ou uma coisa assim, ou o Jubas, eventualmente, não, se quisesse vir. Ainda não. Okay. Ainda não tivemos... possibilidade. Eu estou a perguntar isto. Isto não tem ratoeira nenhuma, porque seja futebol ou modalidade, tem que passar sempre pelo Sporting. Eu só estou a perguntar isto porque é importante, porque uma das coisas que nós nos queixamos muito e falamos muitas vezes é a dificuldade, não é só de Sporting, de qualquer clube libertar os seus jogadores para... Não acontece porque... Vocês têm em cada segunda-feira, quantas pessoas é que vocês têm a vos ouvir e neste caso agora a ver? Mais ou menos. No total, com as que vão ver, anda sempre na casa das 2000, coisa assim do género. Então não achavam bem o Sporting ter um acordo com os jogadores, ou os jogadores terem de estar disponíveis para responder às pessoas, já que o próprio clube não faz? E há bocado perguntaste-me isso também. Porque é que há muitos podcasts? O Sporting não faz nada disto. Temos uma Sporting TV que não preenche este vazio. E então, se o Sporting fizesse uma coisa bem feita, pegando até no vosso exemplo, pá, pegando em vocês. Não, nós não. Na Sporting TV não dá. Calma, não dá. Estou a dar um exemplo. Mas vocês que fazem o trabalho tão bem, venham fazer qualquer coisa. Chegámos a ir ao início. O João chegou a dar lá uma entrevista quando o projeto nasceu, com a Sofia Oliveira. Ainda chegou a ir lá. O Pedro Figueiredo também chegou a publicar no Jornal de Sporting qualquer coisa também, na altura, ainda do tempo da Sofia Oliveira também. Vocês não são Sporting. Sim, mas neste momento, repara que neste momento nós o Sporting também, o Sporting nem deixa vir cá ninguém relacionado com o Sporting. Neste momento nós somos... Talvez sejamos pessoas não gratas neste momento. Não interessa. Eu acho que... Eu defendo isso. Aliás, o programa do Calafate com o Samuel Almeida, que era um dos poucos programas que tinha contraditório na Sporting TV, foi arrumado para canto. E eu sou a favor, acho que os contraditórios devem acontecer mesmo no canal do clube, pá, porque esta coisa, senão, quer dizer, o outro é que chamavam ditador, mas depois, quando se vai a ver as práticas... A tal humildade, tu dizias assim, pá, eles falaram aquilo naquele programa, pá, se calhar temos de melhorar naquele aspecto. Pá, eu acho que se uma pessoa... Se te fazem uma crítica no teu local de trabalho, e há bocado vocês falaram nisso, que nós tínhamos de evoluir. Como é que nós evoluímos? Está tudo bem. Então, mas eu fiz bem ou fiz mal? Está tudo bem. Não. Pá, olha, fizeste mal aqui, melhora este aspecto. O que é que eu vou fazer? Vou melhorar. Olha, até me salto. É que estamos a falar sempre de críticas moderadas e de coisas consubstanciadas e com factos. Não é uma crítica por se fazer, porque pá, nem nós, nem vocês, ninguém anda aqui a fazer críticas só para... Quem não deve não tema, Varela. Quem não claro, deve... sem dúvida. Sem dúvida. Muito bem, já passamos aqui. Força. Falaste qual era a nossa categoria. O Rui falou, eu não falei. Sim, força. É assim, eu não estou ligado a Bruno Carvalho, gostei de Bruno Carvalho, do que ele fez pelo Sporting. Por isso, poderia ser Bruno Carvalho, podia ser outro qualquer. E se eu tive próximo e tive ligado também mais de perto em 2018 Bruno Carvalho, foi porque era o melhor na altura, que era para o Sporting. Por isso, é só isso. Agora, hoje, pá, hoje há outras soluções, há outras alternativas, e eu acho que é isto. E eu acho que isto é como numa corrida de 100 metros ou numa maratona. E há vários carros, não é? Pá, o primeiro a chegar ali, o melhor carro, e as pessoas é que têm de apreciar qual é o melhor projeto, quais são as melhores ideias, a melhor conjuntura no seu global, e, pá, e quem chegar ao final, tudo bem. Pá, e sem esquemas, sem coisinhas de subterfúgios, sem ratices, que esse é que é o problema. Esse foi o maior problema. E também me podem perguntar, foste a favor da instituição? Não, não fui. Foste a favor da expulsão de sócio? Não, não fui. Claro. Porquê? Mas... porque isso é que cria clivagens. Mas lá está, isto já antigamente se dizia, toca, o que é que se faz? Enfim, separa-se para se poder conquistar, não é? É sempre assim. Claro. João Castro, tu que já estás aí, queres colocar alguma questão aos convidados? Gostava de colocar aqui uma questão. E podes fazer, eu deixo, não tem problema nenhum. É uma questão para eles, que é tipo, em relação ao projeto, se já pensaram na próxima etapa de crescimento do projeto. Ou seja, vocês obviamente vão ganhar uma base de seguidores, já têm, não é? Com os convidados, e aqui um conselho nosso, sempre, se nos permitem, obviamente sempre vão trazer convidados mais conhecidos, obviamente vão conhecer mais o programa e, portanto, gera-se ali uma bola de neve. As vantagens é que realmente às vezes nos estádios podemos pagar algumas jolas, portanto algumas cervejas, vocês aproveitem isso. Ou pode correr mal e levam na tromba também. Ainda não aconteceu, mas é mais próximo. São rotulados de tudo, mas não liguem a isso, continuem o trabalho. E, portanto, se já têm aqui algum próximo passo, imaginem uma situação diferente noutra plataforma, ter uma terceira pessoa, às vezes, fazer dinâmicas diferentes, porque acho que é importante a vossa base de apoio perceber o que é que vocês estão a pensar já para o futuro. Sim, nós já temos pensado as outras rúbricas que ainda estão em desenvolvimento. Boa. E quanto a convidados, vai haver um fora da caixa. Boa. Não é o da amanhã, é o da próxima semana, talvez tudo correr bem. Boa. Mas isto é melhor deixar pelo ar. Claro. Não é do Benfica, hein? Não comecem já aqui a... É o Luís Filipe Vieira. Não. É fora da caixa. Não, esse nós recusámos. Ele queria vir, mas nós temos que... Não, exatamente. Ah, senhor, não, oh, Luís, hoje não, pá. Hoje não, exatamente. E a verdade é que isto já vai com 1 hora e 7 minutos, portanto, já vamos aqui bastante adiantado. Isto passa rápido, era o que estava ainda agora aqui a dizer. Não sabemos. Pois, isto aqui passa sempre muito rápido. E eu ainda tinha uma pergunta que não tinha feito em cima, eu pensei que isto... Quer dizer, eu ainda tinha aqui mais perguntas, mas também não queria estar a massacrar-vos com isto, mas queria voltar aqui só um pouco à atualidade leonina e falar de só, pelo menos aqui, 2 assuntos, também para ter as vossas opiniões. E começava pela questão da AG, da Assembleia Geral. Curiosamente, soube-se há poucos dias que a AG do Benfica vai se realizar no modelo, na minha opinião, eu preferia que não se realizasse, aquele modelo a mim não me atrai. Para quem não está por dentro, é um modelo em que as pessoas vão receber por e-mails, colocam as perguntas por e-mails, depois a votação é eletrónica, enfim, ninguém vai aparecer nos sítios. Bem, é uma coisa assim que eu não achei assim tanta piada, mas a verdade é que a do Sporting quase de certeza vai ser adiada. Também fica a informação, porque há muita gente que eu já tenho visto aí nas redes sociais a perguntar se vão adiar, e que era hoje, o último dia, antes da coisa. Houve um decreto de lei que foi aprovado agora recentemente por causa do Covid e desta pandemia, que permita às organizações que têm mais de 100 associados, bem, há ali uma série de regras onde o Sporting se encaixa, e que permita adiar até setembro de 2020. É um conveniente. E, portanto, acabou por ser mesmo conveniente. E portanto, o que é que vos apraz dizer sobre esta questão da AG e que quase certeza que vai ser adiada? Calhou bem? Mas queres dizer sobre a forma da votação? Não, a forma... o que vocês Eu posso entenderem. Pegar a forma. É Sim, assim. Pode começar na forma. Muito cuidado com o iVoting, mas não confundo o iVoting com outras... Ou o voto eletrónico. Ah, ok. Com voto... Não, com voto, por exemplo, temos iVoting, mas também há sistemas de votos por blockchain, que acaba por ser uma coisa segura. Portanto, não confundam, assim que dizem iVoting, o voto blockchain é tudo bem porque... Não é. Blockchain é uma boa alternativa que claro, obviamente ainda ninguém sugeriu aqui, nem é do interesse de Luís Chico Vieira ou de Varandas que querem mandar nos clubes, e lá claro. Luís Chico Vieira até tem as casas, tem 50 votos. Basta ter um ano associado para ter 50 votos. Exatamente. Isso é ridículo, é absurdo. Isso foi uma alteração fortíssima nos estatutos deles. É claro. Que foi espetacular. Eu sou a favor de um sistema de voto que é distribuído, em que toda a gente percebe o que é que está a passar, leva a criptografia por cima, agora aí votem. Eles têm um servidor com os votos, está lá a caixinha, sabemos lá que o nosso voto vai para ali, sabemos lá onde é que está o nosso voto, sabemos lá o que é, se contaram o nosso voto. Portanto, eu acho que é importante ter um sistema, por exemplo, isto, desculpa lá se desvirtuar a pergunta, sim, um sistema de blockchain, porque isso é algo que ia correr transversalmente em todas as nossas aplicações, todas as nossas apps. Portanto, cada um ia ter a sua assinatura, por assim dizer. Cada um ia poder ver, sabendo a sua assinatura, onde é que o seu voto está. Portanto, não era uma coisa que ia ser assim aldrabada. As pessoas iam saber em tempo real quem é que estava com mais votos, quem é que não estava. Mas atenção, não confundir isto com iVoting. Sim, com coisas completamente diferentes. Mas nós, no nosso caso, ainda podíamos começar pelo voto eletrónico, como já temos, e descentralizar até o próprio voto eletrónico e o próprio sistema físico que existe, e não estar só em Lisboa. Portanto, isso é a questão em questão mais logística. E na questão da Assembleia Geral em si, Pedro? Olha, eu estava agora aqui a ler, por acaso, da Assembleia, a convocatória da Assembleia Geral, e o que eu consegui ler assim aqui ao de leve é que, de facto, eles cumprem e enviam para os sócios os documentos todos para serem analisados. Agora, se o Porto conseguiu fazer umas eleições em dois dias, se o Benfica também, as devidas... Vai fazer. Negociadas para este tipo de eventos, vai fazer... Pá, nós mais uma vez lá vamos ser os pequeninos e não vamos fazer, e vamos utilizar uma coisa, vamos empurrar, não é? Já não vamos fazer também porque, porque é que não fazemos? Por causa da pandemia, lá vai ser mais uma coisa. Por isso, eu acho que isto até poderia ser uma forma da própria direção demonstrar que não temos medo de nada, também fazemos. Eu acho que aqui está-se a fugir. Mas a fugir de quê? Lá está, se não deve, não teme. Por isso, há formas, se dois clubes, dois ditos grandes clubes, um fez e o outro está em vias de fazer... Até porque esta Assembleia Geral era da apresentação do orçamento, não era da votação ainda do orçamento, isso seria a próxima, não é propriamente uma Assembleia... Perdem oportunidades de fazer isto... Eu não entendo. Escondem o quê dos sócios? Porra. Está aqui um comentário que escreve bem. Que os velhinhos são grupo de risco aqui do SCP Ruff. Ele agora disse bem. Os velhotes são grupos de risco, por isso, é por isso que não agem. A verdade é que há muitas formas, podia-se disponibilizar no site as contas, os sócios podiam colocar as questões, sei lá, há tanta coisa que se podia ser feita do Benfica. Tu sabes que o Benfica enviou um caderno de encargos da própria Assembleia, das contas que iam ser votadas, tudo. Enviam sempre. E nós o que é que temos? Enviam por e-mail para os sim, sociais. E-mail, qualquer pessoa tem acesso àquilo. Qualquer pessoa, quer dizer, os sócios têm, mas depois podem dar a outras pessoas, claro. Assim como se calhar tu tiveste acesso. Exatamente, sim. E o que é que nós temos de fazer? Temos de ir à secretaria do clube. E consultar em papel. Escolha, está lá a consultar. E nem te deixam levar o telemóvel para lá. Tirar notas. Então estamos lá a escrever. Notas a escrever. Eu sei porque uma vez quis fazer uma análise do orçamento, foi o ano passado. E pedi a uma pessoa que teve acesso, que foi lá e tirou as notas, e depois eu pedi-lhe para ele, não percas mais tempo, depois tira fotografias, e mandou umas fotografias com as notas escritas por ele, para eu depois ler aquilo, comparar com o orçamento, e para depois fazer um programa na altura do Sport 60. Pá, é ridículo, que é uma coisa que nos tempos correm hoje, absolutamente surreal. Ó João, e para ti, que estás aí muito caladinho... Estavas a apreciar... E eu imagino que sim. Eu ia-te perguntar aqui uma coisa que não tem a ver com a Assembleia Geral, que é: hoje termina o layoff do Sporting, quer isto dizer que a SAD pode dar continuidade a um conjunto de processos, nomeadamente do Wendel, do Acunha ou até do Max. O Max tem sido um jogador, por exemplo, era a minha evidência. Nota final, era para o Max. Imagino que seja a tua nota final. Então, se quiseres, podes já responder à pergunta e faz já as tuas notas finais e depois fechamos com os convidados. E podes falar sobre esta, acho... sobre esta continuidade destes processos que podem agora voltar a ser discutidos de outra forma. Há aqui dois aspectos que me preocupam e já sei como é que o Sporting funciona. O primeiro é a renovação dos miúdos. Portanto, primeiro renova-se e só depois... É sempre um problema no Sporting, não é? E, portanto, tenho medo que algum tenha sido já lançado e não tenha sido renovado a tempo. Portanto, é sempre um problema no Sporting. Portanto, a política é sempre primeiro renova-se, depois joga-se. E acho que é isso que deve continuar, e portanto há alguns processos que têm que ser concluídos, não é? Uns dizem que o Quaresma já renovou, outros dizem que não renovou, o Nuno Mendes também já está quase a renovar. O que interessa é que seja comunicado realmente essas renovações e que sejam rapidamente concretizadas, até para dar uma tranquilidade agora nestes jogos finais e para os miúdos serem apostos. Portanto, isso é a primeira nota que advém da tua questão. Segundo, é falar um bocado realmente de Max, né? Porque realmente falhou em Guimarães, e nós ressalvamos essa... Mas neste jogo, a verdade é que evitou a perca de 2 pontos em Alvalade perante um Paços Ferreira e fez uma grande exibição. E, portanto, nós não criticamos quando corre mal, nós elogiamos quando corre bem. E nós já elogiamos bastante o Max, porque eu acho que tem grandes condições para ser realmente um grande guarda-redes. É uma boa aposta, é uma continuidade. Acho que falta alguém lá dentro para rivalizar com ele, porque só vai acrescentar ao crescimento do jogador. Portanto, ter um rival forte para a posição. E, portanto, aqui dar um grande abraço ao Max, que já foi nosso convidado, porque fez uma grande posição. Outros tempos, exatamente. Já foi nosso convidado e gosto muito dele. E acho que, apesar de achar que existem coisas que devem ser melhoradas no jogo dele, ele sabe isso. Ele referiu aqui no programa abertamente até falhas que ele tinha, que até já melhorou. Mas há que dar o destaque não só ao Giovanni, mas também dar o destaque ao Max e ao Quaresma, porque o Quaresma tem jogado com uma personalidade incrível. Defendia, tem estado muito certinho, muito bem a transportar a bola realmente nos passos. Neste jogo ainda cresceu mais, quanto a mim, nos passos diretos. Sabe sair a jogar e por isso é que joga ele e não Neto. As pessoas às vezes pensam, porque é que não joga o Neto e tal, não gosta de Neto? Não, porque o Quaresma constrói mais. E os centrais que jogam nas posições mais laterais, no sistema 3, têm que saber sair a construir. E portanto, claro que se me perguntarem, e Borja? Epá, esqueçam Borja, não é? Portanto, o Mateo ali fazia aquilo muito bem e dava-nos ali a grande jeito. E portanto, o Quaresma jogou. E ressalvar e acabar com aquela cueca que o Quaresma fez ao avançado do Paços Ferreira, que estão aí uns memes engraçados e umas imagens, que realmente é uma grande promessa. Não te vi aí a falar do processo de renovação do Acuña. Estás a querer dizer alguma coisa? Não, o processo de renovação do Acuña... É só para chatear, só estou a pegar contigo. É que vamos renovar outra vez com o Acuña, ele tem o contrato de melhorar. A minha questão é se vai ser. Eu pensei que ele tinha contrato vitalício até, na verdade. Eu pensei que isso já estava acertado. Vamos ver, não sei, se calhar o Acuña não é até outro... porque ele deve ser dos jogadores mais valiosos neste momento para vender, não é? Portanto, quando precisarmos de dinheiro, lá vai ele e o Wendel, não é? É ele e o Wendel, portanto. E vocês viram, voltando aqui um pouco atrás, vocês recordem que a semana passada eu disse que o Wendel era de longe o melhor jogador no meio campo de Sporting e provou-se. Ainda a 70%, aí se calhar ainda ali com algumas mazelas e nota-se que realmente quando tem a bola... É a qualidade completamente diferente do que temos. Só fazer aqui duas notas, antes de passar para as notas finais do Rui e do Pedro, dizer aqui ao João Terry que está a perguntar aqui uma questão do iVoting de blockchain. Nós não vamos agora entrar neste assunto, mas já agora aqui ninguém está a confundir nada. Há um programa do Sporting 160 que foi feito só sobre o voto eletrónico e sobre o iVoting, as duas diferenças, e tínhamos pessoas que defendiam uma coisa e defendíamos outras, portanto é uma boa oportunidade para ver um programa antigo que está aí, que foi um programa muito interessante feito... na altura só dedicado às questões do voto eletrónico. Na altura não foi abordado o blockchain, foi só abordado o voto eletrónico e o iVoting em vertentes completamente diferentes, que as pessoas às vezes encaixam tudo dentro da mesma coisa e não é tudo a mesma coisa. E também dizer que a equipa B do Sporting arrancou hoje, não é, João? Hoje foi o primeiro dia que arrancou, tu falaste isso de manhã nas manhãs do Castro, e vai disputar o Campeonato de Portugal. E vai disputar o Campeonato de Portugal, e que supostamente estamos à procura de um treinador que será alguém próximo de Ruben Amorim, pelo menos segundo o que andei a ler, ou vamos ver se concretiza ou não. Não sou eu, aqui no WhatsApp ainda não tenho aqui nada. Não és tu, pois, mas podes bem ser. Muito bem, Rui, tu, notas finais, que te apeteça dizer em relação, e podes começar, por exemplo, por dizer quanto é que vai ficar o Sporting na quinta-feira contra o Tondela, e depois fazer a tua nota final. Para nos... Pá, contra o Tondela. É pá, anda tudo a jogar mal, por isso... Epá, eu vou 2-1. Pá, e apreciações finais é mais uma vez agradecer o convite. Pá, foi muito bom estar aqui à conversa. Obrigado, e nós, com o pessoal aqui no chat também, foi muito bom estar convosco. E pronto, agora estendemos o convite para nós, e para a nossa plataforma. Teremos todo o gosto, teremos todo o gosto. Teremos todo o gosto. Passamos de entrevistados para entrevistadores. Exatamente, fazem ao contrário. Opiniões. Exatamente, mas teremos todo o gosto em fazer isso e sem problema nenhum. Tu, Pedro, tuas notas finais e não sei se tinhas mais alguma coisa para dizer, Rui, se quiseres. Não. Podes começar por dizer o resultado, Pedro, quanto é que vai ficar na quinta-feira? Epa, o resultado, infelizmente, já dificilmente vão existir aquelas goleadas que se calhar se poderia dar. A única coisa que eu peço é a vitória do Sporting e que jogue e consiga jogar comigo. Mas tens que dizer um número, agora vais ter que dizer um número. Número. Dois números, tá. Pelo menos. Dois números, 1-0 é o suficiente, mas que jogue bem. Mas eu pergunto ao Castro e fez também. E que nos deixe ali felizes, pelo menos, que já temos saudades de ver ali um bom jogo de futebol, algumas boas jogadas. Para remate final, só então, para as minhas notas finais, agradecer também Pedro Varela, foi um gosto muito grande. João Castro, obrigado, também. E acho que foi também, creio eu, se não estou em erro, vocês evoluíram para ser de ouvinte para também imagem. E quero-vos dar parabéns também para esse passo arrojado, que não é fácil, e sabemos, porque uma coisa é estar só a ouvir ou estar só a falar e ninguém nos estar a ver, e outra coisa é também estarmos a ser vistos. Por isso, continuem este excelente trabalho que vocês estão a fazer. Nós não vamos ser nem concorrência nem adversários, não. Desde que se fale do Sporting, só isto é que se quer. Mais que espaço para todos, sem dúvida. Isto é que tem de ser. Quanto muito, o que nós podemos todos é roubar pessoas que continuam a ver aqueles programas à segunda-feira, mais futebol, telenovelas e coisas, e se calhar informarem-se um bocadinho mais do que andar aí. Sim, podemos aí, mas podemos todos roubar um bocadinho cada um de nós desses leitores. Eu já dei esse exemplo aqui muitas vezes, esse exemplo. Um programa desses tem numa noite 110, 120 mil pessoas, portanto dá para ver a dimensão do que é. Não é muita, mas quando comparada com 2 mil, como é que nós às vezes temos, dá para ver bem a dimensão e até onde é que aquilo chega. João, não, já perguntei aos convidados o resultado, o meu já sabes, normalmente é sempre uma coisa assim a apontar para o hockey, portanto aquilo vai ficar 5-2, uma coisa assim do género. Nunca acertei até hoje, em 300 prognósticos destes altíssimos nunca acertei, mas pode ser que seja agora. E tu? Achas que vamos ganhar? Acho que não, temos que ganhar. Aqui não é questão de achar, temos que mesmo que ganhar, como o Pedro disse. Meio zero. Um dela que já foi empatada à luz, não é? E ainda hoje eu estava a ver essa estatística que nós já falamos aqui no programa passado. A verdade é que os clubes que estão a jogar fora de casa provavelmente não sentem tanta a pressão. Uau. Na primeira jornada, 3 vitórias para as equipas de casa, 3 vitórias para as equipas de fora de casa, e na segunda jornada voltou a repetir-se: 3 vitórias para as equipas em casa e 3 vitórias para as equipas que jogaram fora de casa. Ah, eu vou ter que apostar, já que já vi aqui dois resultados. Eu ia escolher um para casa, era o 2-1, mas como já escolheram, vou escolher o 2-0 para o Max não sofrer golos. E um dos golos é de Giovanni, e o outro golo, pá, seja de quem for, talvez de. É um outro golo. Não, era fixe assim um golo de Quaresma. Assim, um golo dos miúdos. Um golo dos miúdos era giro, mas um golo de Giovanni e depois um dos miúdos, mas um 2-0. Eu por acaso esqueci de dizer, no 5-2 vai ser um póker da Cunha, não tinha esquecido desse pronome. Muito bom. Nem seja da potência, se o Acunha fizesse um póker, eu ia para a Avenida dos Aliados e. Já, e depois mandava as fotografias e fazia um direto para o Twitter. Muito bem, Pedro e Rui, muito obrigado pela vossa presença, foi um gosto, foi um prazer estar aqui à conversa com vocês, 1h23 o tempo, como nós dizemos, quando os convidados são agradáveis e temos assim boas conversas, isto continuaria por aqui pela noite fora. A todos os que nos estiveram aqui a ouvir e os que muito obrigado, aos que vão ouvir também agradeço já antecipadamente. E aqueles que não ouviram no início do programa, inscrevam-se no Patreon, no Discord do Sport 160. Para já só está nos patronos. A partir de quinta-feira, em dia de jogo, nós vamos abrir para todos. Não tem nada que saber, Discord tem lá uma boa oportunidade também para falar connosco e com todos aqueles que acompanham também o Sport 160 com regularidade. Um grande abraço a todos. Subscrevam. Exato. Para 21h30 também o Espartano. Já não, como não há força. Na ordem de 160, nós somos à terça-feira às 21h30. Terça-feira? Disseste terça ou quinta? Terça, não foi? Eu percebi quinta-feira, até amanhã. E o convidado amanhã? Ux. Alexandre Godinho e Alexandre Guerreiro. Prontos, que é para, também para as pessoas, como já, está, como já sabem, já podem dizer, Alexandre Godinho e Alexandre Guerreiro, e que são convidados com características muito interessantes, um que acabou também por ser expulso e outro que tem feito um papel até bastante interessante em determinadas matérias na parte do direito. Muito bem, meus caros, muito obrigado. João, também um abraço. Beijinhos e abraços a todos e até para a semana. Até para a semana.